O que é que você vai fazer domingo à tarde? Pois eu quero convidar você. Esse colchão é muito grande sem você do lado. Me sinto pequeno e com frio, ei, ei. Tá tudo estranho, eu vou ficar calado. Eu já não sei mais em quem eu confio, ei. Vê que a maioria me queria assim desse tamanho, pedindo ajuda pra chegar mais longe, ei. O jogo é sujo, não adianta nem dar banho. Eu ando escondido em casa estilo caramujo. Fujo, parece que quando dá bom é que dá B.O. Nó, querem tomar meu suor no copo só. Mas ó que dó, mais forte que nós tá, não tem. Tudo bem, vem, tamo vendo tudo da janela. Nem tem fuzil, mas tem Oxóssi, Ogum em comum. Onde as armas vêm com sinal da cruz. Se ainda não viu, tá zoom, sem medo algum. Sei que cê escutou o boom, explode o Brasil. Não coube nós no seu funil, fluiu, foi mal. Ninguém vai roubar meu kill, nem nossos quilô, que louco. Matando militar no soco, quando bate dá barulho é oco. E leve, voa só com sopro, ar no pulmão, as rimas voa. A benção da coroa, os mais loucos de cara. Decora as rimas raras, é. Sempre fizemos na tora, mas tamo virando tara, né? O que é que você vai fazer domingo à tarde? Vou invadir o Senado, conversar com o senador e os deputados. O que é que você vai fazer domingo à tarde? A nova lei do Estado, cada índio que morreu vai ser cobrado. Eu vou ter que almoçar com o prefeito, perguntar esse pra que foi eleito. Tão cheio de preconceito, não dá desse jeito. Meu dedo na sua cara, apontar nos seus defeitos. Quer roubar? Faz direito, vira advogado. Pode estudar um bocado ou vira de novo gado. Ui, quer fumar? Contribui. Tô só o couro, cara, e é caro esses bagulho. É, aí não dá. Não dá com essa moçada, nunca deu peito pro crime e só quer fazer cagada. É, menino, é a doença do pepino. Não me toque, não me abrace, que eu não quero falar fino. Eles não vão de sunga, nem domingo, nem segunda. Tem vergonha da sua bunda, vergonha do mandiolo. Homem é tudo tolo, homem é tudo tolo. Querem comer o bolo, mas tem nojo do miolo. Na cama ele é ágil, na confiança frágil. Essa é a vida do macho, tadinho do tarado. 1, 2, 3, 4. Ela quer ir por cima e você só quer de 4. 5, 6, 7, 8. Molha a bolacha, depois você molha o biscoito.